aparência, nenhuma beleza agradou os olhos de quem o viu. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Foi assim que ele surgiu. Mas não foi desse jeito que João viu. Quando arrebatado ao céu subiu, ele estava sobre um cavalo branco. Seus olhos eram como chamas de fogo, com vários diademas em sua cabeça. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto salpicado de sangue, seguido pelo exército do céu, montados num cavalo com vestiduras brancas. Sim, João arrebatado viu sair da sua boca uma espada aguda, e na sua coxa está escrito assim: Rei dos reis e Senhor dos senhores, Cristo vitorioso, Cristo adorado, Cristo, o Cordeiro vivo está agora transformado num corpo de glória, glória, glória, glória. Ele é o Todo-Poderoso, Rei da Glória. Como chamas de fogo, com vários diademas em sua cabeça. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto salpicado de sangue, seguido por...